Aquele que morreu nasceu de novo, diz. Sua vida sobre a rocha e não areia, diz. O verdadeiro adorador, diz. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Você é mais que vencedor, então diz. O Senhor é meu pastor, então diz. Nação eleita, abençoada, diz. Ame seu irmão como ele nos amou. O que eu quero é que meu Deus cuida de mim. Ceilândia, Norte e Sul, foi aceso o estopim. A malandragem tá aí, conheça meu Deus Pai. Quem é amigo de Jesus vai pro céu, vai. Edificando as ruínas da minha mente, como um chacal no deserto e inconsciente. Terra de perversidade, um filho aqui amo o Pai. Animal cego a serviço de El Shaddai. Eu não entendo, a minha fé é o que me leva. Maldito seja o enganador das trevas. Senhor, concede a sua casa essa terra sem lei. Venha o anjo da aliança que sempre sonhei. Preparando o caminho diante de ti, separando o mal do justo e os que hão de ir. Não preciso te enxergar pra te sentir, é fato. Animal cego te conhece pelo tato. Aquele que morreu nasceu de novo, diz. Sua vida sobre a rocha e não areia, diz. O verdadeiro adorador, diz. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Você é mais que vencedor, então diz. O Senhor é meu pastor, então diz. Nação eleita, abençoada, diz. Ame seu irmão como ele nos amou. Deus me ordena, eu obedeço, saio ileso. Jafé, Rafa, Jesus não tá na cruz do terço. Dependo de ti e sobrevivo nesse espetáculo. Descansarei e orarei no cenáculo. Brasília, a Babilônia, pega fogo. Pirataria, armas, droga, o dia todo. O dragão, a serpente veloz, sem destaque. A vida curta da viagem do craque. Apocalipse, Ceilândia sem habite-se. Tem fé em Deus ou não, maluco? Então explique-se, o reino milenar te espera ou a morte? A cicatriz aqui que se transforma em corte. O que anda na justiça e fala reto. O que segue as escrituras, não os decretos. O que ora de joelhos e não jura. Esse sim habitará nas alturas. Aquele que morreu nasceu de novo, diz. Sua vida sobre a rocha e não areia, diz. O verdadeiro adorador, diz. Levante suas mãos e adore ao Senhor. Você é mais que vencedor, então diz. O Senhor é meu pastor, então diz. Nação eleita, abençoada, diz. Ame seu irmão como ele nos amou. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Nele contém a história da queda do homem pelo pecado e de sua redenção por Jesus, o Cristo, o Cristo. Sim, sim, não, não, palavra-chave. Jesus é vida absoluta e toda porta abre. Brasília, Babilônia não me disciplina. Vejo a luz de Deus lá no alto da colina. Os governantes terrenos que oprimem Israel serão queimados vivos, consumidos como papel. Deus, não o Egito, defende sua gente. Aqui não é frio nem morno, aqui é quente. Os crentes, Deus usa várias maneiras pra ensinar os homens. Te mostra o que passa fome até os que comem. Se pela fé alimenta o que crê. Fala meu Deus, Pai, Jeová, Jirê. Nada rouba a minha fé. O sangue de Jesus me lavou, bota fé. Soldado valente, destemido, confiante. Com a vida em outro rumo, já não é como antes. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados. Potestade e altura me deixará separado. Profundidade, o presente, o porvir, eu quero ver a luz. Me afastará do amor do meu mestre Jesus. Aquele que morreu nasceu de novo, diz.